máquina do tempo. Um abraço forte, uma canção é melhor. Um beijo que cala o coração e a saudade vem depois. Mas isso tudo é amor, nem você nunca entendeu. Mas eu não quis te explicar. Mas eu não quis te escutar. Mas eu não quis te escutar. Agora aperta, camarada, vai. Olha pra mim como quem sempre quer algo mais, algo mais. Sentir, sentir aqui, vem dentro do seu corpo junto ao meu. Seria tão bom pra mim. Esse teu olhar, a memória, uma seda, lua sobre o mar. E aí, Wagner? Esse sonho, um brinco de amar. Minha vida vem do teu olhar. Agora rocha, vai. Mas eu não quis te escutar. Mas eu não quis te escutar. Diz. Olha pra mim como quem sempre